só me recompor, mas eu nem sei quem sou. Me falta um pedaço teu, preciso me achar, mas em qualquer lugar estou, rodando sem direção. Eu vou, morcego sem radar, voando a procurar, quem sabe um indício teu, queimando toda a fé. Seja o que Deus quiser, eu sei que a marca é um mundo sem você. Você me torpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu. O sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você voltar. Só me recompor, mas eu nem sei quem sou. Me falta um pedaço teu, queimando toda a fé. Seja o que Deus quiser, eu sei, a marca é um mundo sem você. Desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu. O sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você, escrevendo a minha própria lei. Desesperadamente eu sei, tentando aliviar, tentando não chorar. Por mais que eu tente te esquecer, memórias vêm me enlouquecer. Minha sentença é você, você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu. O sol escureceu.